pra tocar em todos os paredões do meu Brasil. Alô, meu Piauí! Alô, Maranhão! Alô, Alagoas! Estou chegando, hein? Lá vai minha saudade, beber uns danones pra ver se há vontade de te ver. Some de uma vez da minha cabeça, eu já tô vendo a surra de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Na força que eu tô não dá, e é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Júlio César, me ajude, por favor. Oh, bebê, eu sinto falta de te ver aqui, sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não encontro nem na terra, nem na lua. Alô, meu patrão Júlio César, o rei do repertório, chegou pra ajudar o Danilo doido, hein? Estamos juntos e misturado. Vem pra cima que eu tô chegando. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Na força que eu tô não dá, e é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Ô Júlio César, me ajude, por favor. Não fala não pra mim, bebê. Essa aqui é pra machucar e pisar os corações. Vamos beber, vamos beber e arrochar. Oh, bebê, eu sinto falta de te ver aqui, sentando, e beijando essa boca que é só sua. Igual você não encontro nem na terra, nem na lua. Júlio César, meu irmãozinho, o rei do repertório, chegou pra ajudar esse cantor. Danilo doido tá na área, hein? Tá na área, cheguei chegando! Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Na força que eu tô não dá, e é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Ô Júlio César, me ajude, por favor. Danilo doido, em nome de JC Produções. Alô, meu parceiro Zé